Geografia da Universidade Federal de Goiás. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro Simpósio Nacional e segundo Simpósio Internacional de Geografia, Literatura e Arte. Convidamos para compor a mesa diretora do evento o professor do Instituto de Estudos Socioambientais, Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira, diretor do Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais, Labuter, o qual sedia esse evento. O coordenador da pós-graduação em Geografia, Dr. Manuel Eduardo Pereira. A representante da direção do Instituto de Estudos Socioambientais, doutora Noeli Vicente Ribeiro. E o professor do Instituto de Estudos Socioambientais, doutor Guimar Felício Chaveiro, da equipe de coordenação do Sigel Literarte 2015. Gostaria de cumprimentar a comissão organizadora, em nome do professor Guimar Chaveiro, professora Maria Geralda, a professora Adriana e a professora Noeli, também representando a coordenação. Gostaria de cumprimentar a todos também presentes, né, discentes, docentes, representantes aqui de instituições acadêmicas, em geral, representantes da sociedade em geral. E gostaria de dar boas-vindas, né, ao nosso professor convidado, aos professores convidados, e aqui no caso o professor Vicente, um prazer e seja bem-vindo ao Brasil. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite de compor essa mesa, poder aqui tecer alguns comentários positivos acerca desse evento. Para mim é uma surpresa, não, primeira vez que eu participo, né, de um evento sobre geografia, literatura e arte. Desconhecia o movimento segundo o qual foi criado ainda no ano de 2011, com um projeto de pesquisa. Né, acho que em 2010, né, maturou-se a ideia desse tipo de grupo, né, de pesquisa. Para mim é uma grande surpresa e uma oportunidade de estar à frente da coordenação da pós-graduação, poder vivenciar essas diversidades no campo da geografia. Eu que venho de uma área da cartografia, uma área mais cartesiana, para mim é sempre uma grande satisfação poder assistir e acompanhar esses eventos ligados à literatura, à arte, às humanidades em geral. Então eu agradeço o convite, né, do professor Guimar, a professora Maria Geralda. Agradeço por se motivarem a realizar esse evento, o terceiro simpósio internacional de Geografia, Literatura e Arte, e o segundo simpósio internacional. Fico muito contente e satisfeito de ser ter sido contactado para apoiar o evento. A coordenação da FOS é com grande alegria que dá um suporte a esse evento e espero um bom retorno acadêmico nos próximos dias. Um bom aproveito para todos. Muito obrigado. Agradecemos a palavra do professor Manuel e passamos a palavra agora para o professor Guimar. Boa noite. Em nome da professora Maria Geralda, aqui do IESA, do professor Everaldo Batista, da UNB, do professor Júlio Suzuki, da USP, do professor Jones Dari, da Universidade Federal de Grande Dourado, da professora Carol Bush, que está no Chile e chegará, da Universidade Federal do Tocantins, do professor Cláudio Benito, da Grande Dourada, nós recebemos vocês de braços abertos e agradecendo todos vocês por estarem conosco nesse evento. E vou começar contando o caso. Eu estava em Cuba agora recentemente e lá o livro é muito barato, um material não tão bom. Não é possível comprar todo o livro que custa em torno de um real. Eu comprei um livro do Júlio Cortázar e nesse livro, lá mesmo em Havana, eu comecei a lê-lo e ele conta uma história do Kafka. Diz que o Kafka dizia para as pessoas que o melhor de ser literato é quando o é e não se está escrevendo. É quando, na condição de literato, olha tudo no ser humano. Cada gesto dramatiza o que é mais estranho e o que é o mais absurdo. As combinações mais indevidas. Só que o Kafka chegou à seguinte conclusão. Aquele escritor que me escreve enlouquece. Aí tem um turbilhão dentro de si que leva ao delírio. Quando escreve, a escrita é para salvar da loucura. E ao escrever, e vai escrevendo, vai cavando um buraco e vai entrando numa solidão absurda. A literatura não salva a solidão absurda do ser humano. Nenhuma arte salva a solidão absurda do ser humano. É bem possível que a literatura e a arte necessitem dela, da solidão, para o ato de criação autônoma e livre. Mas a solidão, a qual todos enfrentam bravamente, parece resolvida na relação com o outro, num conjunto enorme de relações, talvez até na ciência e na universidade. Esse é um pouco o espírito desse grupo de professores. Por falar nisso, numa das nossas reuniões, pintou um concurso. Qual seria a frase, um verso, que daria o emblema do evento? E a Angelita coordenou o concurso. Ela, matreiramente, ao invés, eu defendia a minha proposta, outros defenderam a sua proposta, matreiramente, a Angelita aprovou todos. A minha proposta foi essa. O vira-lata beija a lua na poça da rua. É um haiku de Miguel Fernandes. A minha leitura dele é que nos espaços marginais, na vida marginal, há algo sublime, há afetos sublimes. Mas o encontro de geografia, literatura e arte não é tão marginal. Tanto é que o Alzheimer vai delegar a literatura à riqueza da sua imaginação geográfica. E o Oswaldo Amorim vai dizer que os mapas ptolomaicos eram verdadeiras obras pictóricas. E o Humboldt, é assim que fala, Kai, o Humboldt desenvolveu todo um conceito de paisagem a partir da pintura vinda dos pintores românticos. Essa categoria é uma categoria que se conserva presente e viva. E nós tivemos uma surpresa, viu, Manuel? Aqui tem entre nós gente da cartografia e tem gente que defende do peso da José Girardi, que a cartografia tem que ligar à arte. Tem gente da geografia física aqui entre nós que acha que a arte ajuda a geografia física. E tem gente da geografia humana dos mais variados matizes, marxistas, positivistas e fenomenólogos, etc. Isso indica alguma coisa que eu, Júlio, Maria Geralda, esse grupo que chama todos vocês para esse evento, isso indica que nós não queremos ser um grupo enclausurado. Nós queremos ser apenas aquilo que o Benito fala. Nós queremos rasurar a triste aridez dessa ciência mecânica e repetitiva. E a triste aridez das relações que constitui a partir de uma profunda burocratização da vida universitária. Por isso, geografia, literatura e arte tem um fito. É algo eminentemente político. Isso que fala para mim. Porque nós estamos querendo fazer rasuras criadoras. Segundo Benito, o nosso propósito é fazer algumas derivas minoritárias nesse panteão burocrático e que tem as suas funções positivas, que é a Universidade Brasileira. Eu preciso agradecer a todos. Tem gente que ficou devendo e tem gente que tem muito saldo na organização. Preciso de agradecer o professor Vicente Bergolê. Ele acha que é melhor a gente falar Vicente do que Vansan. E nós não falamos tão bem Vansan. Talvez a Maria Geralda Lúcio. E dizer para vocês que só tem sentido se um grupo pode ser pequeno, debater, conversar, dialogar, botar a alma vira-lata para procurar as coisas sublimes na universidade, as boas relações. Muito obrigado. Agradecemos a fala do professor Elimar e a participação de toda a mesa diretora. E agora convidamos seus membros a retomar seus assentos na plateia, por favor. Para dar continuidade à conferência de abertura, convidamos o professor do Departamento de Geografia da Universidade, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Dr. Júlio César Suzuki, e junto com ele, para compor a mesa de conferência de abertura, o professor de Geografia e Planejamento da Universidade de Pau, França, o doutor Vicente, como ele prefere, Bergolê, que fará uma exposição sobre o tema, Em Busca do Sujeito Geográfico. Nessa nossa terceira edição do evento e poder ver grandes amigos e poder escutar essa fala tão bonita e tão delicada do Elimar, que nos chama exatamente para relações cada vez mais profundas de possibilidade na academia. Sobre o professor doutor Vansan Bergolê, não vou fazer uma apresentação numérica, que eu acho uma coisa tão desagradável, tão desnecessária. Vocês sabem que ele é dos mais reconhecidos historiadores da geografia da França, então só isso já seria o suficiente, mas eu preparei um pequeno texto que eu vou me permitir ler para vocês, para não tomar muito tempo. Então, o professor Vansan, ele é graduado em Geografia pela Universidade de Bordeaux, onde realizou mestrado em Geografia desde muito cedo se interessou pela história do pensamento geográfico, o que conduziu a sua pesquisa de doutorado sobre a formação da Escola Francesa de Geografia entre 1870 e 1914, defendida na Universidade da Califórnia, em Berkeley, sob a orientação de Leo de Ronson. Oportunidade em que teve acesso a importantes debates da geografia cultural, política e social desenvolvidas nos Estados Unidos, mas é então integrado futuramente como pesquisador junto à Universidade do Estado de Ohio, onde ampliou suas leituras iniciadas em Berkeley, mas foi no Canadá, entre 1975 e 1989, que se consolidou como intelectual, o que lhe garantiu, então, condições para sua transferência como professor titular, professor, à Université de Pau e de Labour. No cerne de suas pesquisas, temas diversos se desenvolvem, como o urbanismo, a ecologia urbana, o planejamento, a gestão, o patrimônio, a adaptação climática, em que a presença do sujeito de sua individualidade é ponto nodal, como aparece densamente em sua análise sobre a busca do sujeito geográfico, no diálogo necessário entre as narrativas produzidas no e sobre o espaço. Além da publicação de sua tese em 1981, em formato de livro, na formação da ideia de L'École Française de Géographie, de 1870 a 1914, a formação da Escola Francesa de Geografia, de 1870 a 1914, cujo significado foi extremamente contundente na releitura do contexto originário de um pensamento geográfico na França, em que se valorizaram o declínio da geografia alemã, a articulação entre geografia e expansão colonial, o ensino de geografia nos diversos níveis escolares, a formação de círculos de afinidade na Escola Francesa de Geografia e a epistemologia italiana, o professor Bertollet nos brinda, em 1988, com o livro De Mots et de Liens, da dinâmica do discurso geográfico, da palavra e dos lugares, a dinâmica do discurso geográfico, em que os fundamentos da narratividade geográfica são analisados a partir das modalidades discursivas, das condições de criatividade, dos gêneros de classificação das ciências, Aristóteles, Bacon, Comte, além das orientações de Kant e das dinâmicas, do discurso ambientalista e do discurso possibilista, com o suporte neocantiano e a formalização sistêmica. Nessa obra, então, das palavras e dos lugares, Bertollet nos brinda com a importante necessidade de procurar os viés mais finos da epistemologia da geografia entre os discursos geográficos, como salienta, sobretudo, a fala de encerramento de sua análise. E aí cito: se resta ainda muito a fazer para aprofundar a questão das relações múltiplas que eu desejei alcançar entre discurso, linguagem, método e retórica no seio da história da geografia, eu penso que é necessário ter em mente dois horizontes de pesquisa que promoveram as reflexões contidas nesta obra. De uma parte, trata-se da visão informacional e comunicacional da atividade geográfica. Sua importância se reflete em todos os níveis que sejam estes, do discurso, da linguagem, dos métodos, da retórica ou da prática. De outra parte, e de maneira complementar, pode-se perguntar se a linguagem das interações, que foi evocada neste quadro de estudo do discurso possibilista, não deve ser procurada no seio de uma linguagem mais englobante, que seria aquela das formas. Tem-se, de fato, concentrado ao longo desta obra sobre as formas do discurso como meios de estabelecer aquelas formas que a realidade oferece à nossa compreensão. Seria este o melhor encontro da epistemologia e da geografia? E aí retomo meu discurso. É então, com esta provocação sobre as retóricas, os métodos, os discursos, as narratividades, as linguagens, em que as emoções e subjetividades estão presentes, que lhes deixo com a brilhante conferência do professor Vincent Bertollet, em que o sujeito geográfico é o cerne do debate, com mediações entre a ciência e a arte. Professor, muito obrigado e lhe passo a palavra. Muito obrigado, Fulvio. Sou um pouco embaraçado por a apresentação tão boa, mas... e muito. Boa noite para todos e todas. Não vou falar em francês, mas não vou falar português. Não vou falar português, tampouco. E vou falar português, da nova linguagem. Fico feliz, muito feliz de estar aqui e de participar neste colóquio. Uma das razões dessa felicidade é que descobri ontem que o grupo de pesquisa tem muito em comum com as minhas perspectivas, especialmente com respeito ao sujeito. Mas, ao mesmo tempo, isso me medo um pouco, porque receio de dizer coisas já bem conhecidas por vocês. De primeiro, quero agradecer a recepção, a acolhida das colegas do grupo e dos estudantes que prepararam um evento que parece muito bom. Hoje vou insistir sobre a necessidade do diálogo. Necessidade do diálogo, isso é, vou falar sobre a introdução do dialogismo, a nossa perspectiva geográfica. Os geógrafos que se interessam à origem da noção da paisagem conhecem as célebres ilustrações das Très Riches Œuvres dirigidas por Jean, irmão do rei da França, e Duque de Berry no início do século XV. Mas é uma prova remarcável dos primeiros rudimentos da representação do mundo como paisagem, é preciso notar aqui a marca de uma profunda mudança na maneira de conceber o ser humano. É o período onde no norte da França da época, em Paris e, sobretudo, no Ducado de Bourgogne, artistas pintores vão promover o que Todorov chama de louvor do indivíduo. Esse movimento chama uma atenção particular para a singularidade das coisas e dos vivos. Não se tenta mais generalizar os visões de ilustrar valores superiores, como nessa foto, concentra-se sobretudo sobre o singular, sobre o mundo terrestre tal como é. Assim, os cantoneses que vemos não possuem voltar. Não funciona. E como é que está? São verdadeiros cantoneses, com suas roupas da época, fazendo gestos apropriados aos meses e aos lugares concretos onde eles vivem. Os castelos são tais como eles existiram, etc. Contrastando com os quadros pintados antigamente, os realizados por Robert Campin, Jan van Eyck ou outros ditos varengos, ainda nos impressionam hoje pelo realismo, pela singularidade dos traços e expressividade existentes. Mesmo os espaços representados nas pinturas, onde dominam as pessoas, dão a impressão, como quadros paisagens, de serem espaços reais, como encontramos nessa parte de Europa. Essa valorização do singular participa evidentemente de um movimento mais vasto que nomeamos às vezes a modernidade, ou primeira modernidade. Pouco importa o termo, o que conta aqui é a atenção que começamos a dar ao indivíduo humano como um sujeito agindo na vasta rede de preocupações e determinações terrestres. O que importa também para nós e de não restringir esse olhar é uma sociedade, em uma época ou um espaço particulares, isto é o da modernidade europeia, como se esse olhar devesse se limitar. Ainda pintura de retratos realistas e cristianos, como no mundo romano, o interesse pela singularidade do sujeito individual ou dos lugares se manifestou como uma certa identidade através do tempo e do espaço. Ao mesmo tempo que percebimos que a modernidade cultural, isto é, não redutível aos estereótipos positivistas, o pós-modernismo dele, o interesse pelo sujeito não deve ser colocado numa categoria histórico-europeia particular. As cenas da vida cotidiana ou das imagens que nos são projetadas no mundo todo através de desenhos, pinturas, fotografias ou documentários são também ilustrações de uma existência dos humanos enquanto sujeitos, como as fotos de Araquém Alcantara ou de Constanzaro. A arte, a literatura, o sensível, se referem à subjetividade dos indivíduos, que sejam as populações estudadas ou os geógrafos que as estudam. Mas como caracterizar geograficamente esses indivíduos portadores de subjetividade? Sem dúvida, são corpos biológicos e sociais capazes de sentir emoção, afetividade e sentimentos. Podemos estudá-los como receptáculos e estímulos vindos de seu exterior. Porém, percebemos que se limitar a isso e passar ao lado de todas as dimensões que a arte ou a literatura sublinham. Como fazer, então, para que a geografia tenha sua palavra a dizer sobre o indivíduo considerado como sujeito? Isto é, como uma pessoa que não é passiva, que é ativa, que é capaz de reflexividade e autonomia e que procura ser autor de sua própria vida. Aqui é uma parte que cortei na minha palestra, por falta de tempo. Existe uma forma escrita que será distribuída. Vou somente agora fazer alguns comentários sobre a ideia de lugar. Para não focar sobre o indivíduo sujeito genérico, a noção de lugar revela-se muito útil. Trata-se de uma noção antiga que foi retrabalhada ao gosto atual pela geografia humanista e cujo alcance ultrapassa esta última. A noção pode servir principalmente para melhor compreender o sujeito geográfico. Ela apresenta a vantagem de não estar separada do sujeito, considerando-as como indissociáveis o sujeito e o lugar. Essa abordagem leva em conta a corporalidade do sujeito e a materialidade do lugar que o constitui, e evita assim uma perda no estudo das representações, onde toda a realidade se torna discurso. Com muitos trabalhos. trabalhos pós-modernistas. Pela reflexividade que o define, o sujeito e até o lugar se constrói narrativamente. Isto é, através das histórias que procuram dar sentido às suas próprias transformações. É essa narratividade que atraiu muito a atenção do geógrafo, pois ela enquadra metodologicamente e empiricamente o sujeito geográfico. É preciso enfatizar que essa abordagem não procura aliviar narrativamente as dificuldades, as incoerências, os conflitos, as falhas ou frustrações que encontra o sujeito geográfico. De fato, devemos considerar o sujeito sob o ângulo de tensões múltiplas, por exemplo, entre subjetividade, objetividade, materialidade e representações, indivíduo e sociedade, entre si mesmo e os outros, entre eu agora, eu antes, eu agora, eu no futuro, etc. O sujeito se manifesta plenamente no momento de sua tentativa de resolução das tensões, na sua própria reflexividade, na sua distanciação ou distanciamento necessário vis-à-vis do que o preocupa. Em outras palavras, ele deve estabelecer um diálogo entre as polaridades que estão nas fontes dessas tensões. Assim, a narrativa está ligada ao diálogo e vice-versa. Ora, nós, geógrafos, introduzimos um segundo distanciamento entre o que estudamos, a reflexividade dos sujeitos geográficos estudados, e nós mesmos. Devemos estabelecer, então, um diálogo com as representações do mundo que nós também produzimos e utilizamos. Estas servem obrigatoriamente numa organização de base discursiva e representacional, isto é, texto e imagem. E através da singularidade da relação íntima do indivíduo à literatura e à arte, eu vou agora explorar como uma abordagem dialógica permite avançar na compreensão do sujeito geográfico. Trabalhei desde os anos 80, para extrair a importância da dimensão narrativa da geografia. Isto é, algumas das formas que toma o discurso geográfico, e trabalhei a sublinhar o alcance analítico da narrativa no estudo do lugar. Meus primeiros trabalhos sobre a metáfora mostraram que o ganho cognitivo que era procurado estava mais ligado ao que se relaciona à sensibilidade do que à racionalização, aproximando assim a iniciativa científica de criação poética. A liberdade que tem um autor no campo literário de recompor de maneira significativa elementos dispersos da realidade é similar à tentativa do indivíduo de se constituir como sujeito, construindo os lugares que lhe permitem agir dentro de espaços complexos. Marc Rousseau, que encontrou o interesse de uma perspectiva dialógica na geografia, mais precisamente a propósito do que o romance pode trazer para o geógrafo. A vantagem e a força do romance vem de que ele possibilita a experimentação de diversas maneiras de ser que o sujeito humano, sobretudo na modernidade, não cessa de explorar. como não posso o expressar, retomando o próprio Kundera, o romance permite descobrir o que só o romance pode descobrir. Surge assim o interesse de pensar e agir em termos de diálogo entre geografia e literatura. E isso ainda mais que o interesse de uma relação dialógica reside na vontade de reconhecer o outro enquanto outro, isto é, na recusa de o transformar em objeto de um orgânico. Dentro de uma tal relação, o outro torna-se sujeito. A crítica literária, se inspirando dos trabalhos de Bakhtin, com os trabalhos de Kristeva ou Todorov, ressaltou as relações entre dialogismo e polifonia. Desse ponto de vista, o ser humano não pode ser objetivado. É preciso entendê-lo no diálogo mesmo. O sujeito se manifesta nas múltiplas apropriações, conotações, reestruturações de sentido, onde vive a experiência e a fonte. Várias vozes se expressam do ponto de vista dialógico. O nível dessa polifonia pode variar, mas resta sempre constitutiva do sujeito. Por isso, a paródia, o pastiche e o convite à multiplicação das vozes são privilegiadas a fim de se aproximar pelo diálogo de certas verdades. O brasileiro, que sabe um canibal, um antropófago, e que foi querido por Montaigne e por Oswaldo de Andrade, surge na preocupação de criticar a sociedade deles e de revelar os impensados. Me parece que existe aqui uma retomada de estratégias argumentativas que já existiam na tradição socrática, onde a verdade se constrói pelo diálogo. Conhecemos a diversidade das estratégias narrativas que a literatura utilizou para introduzir a polifonia, o que permitiu a compreensão das experiências do sujeito. O poder de evocação das situações íntimas entre construção do sujeito e elementos do meio ambiente foi sucesso do romance moderno. Mas o desafio cooperativo para o autor é o de estabelecer a boa distância, o distanciamento entre ele e o que ele evoca da realidade. Patrick Modiano o exprime bem na sua conferência de recepção do Prêmio Nobel 2014, Prêmio de Literatura. Vocês podem ver, e assim posso descansar, as suas orelhas sabem. O escritor encontra-se assim na mesma problemática de distanciamento que o geógrafo, que procura compreender a co-construção do sujeito e do lugar. Como nenhum ou nem outro não tem interesse em renunciar à sua própria abordagem, literária e científica respectivas, é um diálogo que permite mais uma vez de tirarmos partido da analogia da experiência de distanciamento. De maneira mais geral, esse distanciamento e a possibilidade de diálogo estão no fundamento da reflexividade que procura tanto a literatura que as ciências humanas, a autobiografia, o personagem fortemente autobiográfico de certas obras, permite evidenciarmos o diálogo do autor, ou de seus múltiplos eu, com os lugares nos quais se concentra sua atenção. Por enquanto, observaremos e destacaremos que a narrativa, na sua forma mais geral, não é a panacea para alcançar a interação sujeito e lugar. A narrativa, para dar coerência ao sujeito e ao lugar, prioriza certos atuantes, estabelece uma sequência de eventos. Nisso, ela tem um caráter de monólogo. A fazê-lo, ela desvaloriza certos atuantes e tira a legitimidade de outras sequências de eventos. Por isso, a introdução de relações dialógicas é necessária a fim de não apoiar uma única visão das coisas. O sujeito e o lugar ocorrem plenamente através de uma reflexividade que resulta ao mesmo tempo do relato e do diálogo, da narratividade e do dialogismo. Essa dimensão dialógica se manifesta fortemente também a propósito das imagens. O que vamos ver? Consideremos uma pintura de David Hockney. Vemos uma piscina e também uma habitação no fundo, com janelas largas abertas que dão para a piscina, mas cegas. Tudo isso sob o céu azul uniforme de Los Angeles. Ninguém é visível. Há aqui uma grande ausência. O ser humano, um ser humano que poderia dar um sentido singular a essa imagem. Isto é, fazer disto um lugar. Observamos assim a necessidade do sujeito quando o espaço significa ausência. Voltemos a atenção agora a uma paisagem de Pierre Bugart. Elementos vegetais e, sobretudo, aquáticos são banhados por uma atmosfera de vapor e sobrepõem com formas maciças, minerais à primeira vista, mas também ruínas ou relíquias de atividade humana. Ainda aqui, e como nos outros quadros de Ugarte, nenhum ser humano é representado. Nesse caso, nós perguntamos sobre seu eventual desaparecimento. É uma paisagem fantasmagórica, mas que possui um poderoso efeito de realidade. Ela não representa uma paisagem que veríamos viajando atualmente. Por outro lado, o quadro é a representação de elementos tirados da realidade, mas compostos de maneira que ele nos emociona, como se fosse uma possibilidade. Ficamos fascinados pela paisagem, mas ao mesmo tempo, ele nos dá um certo desconforto. Esse desconforto, ou mesmo a vertigem que sentimos, mostra que temos consciência que há uma ausência importante, que necessitaria uma presença humana nesse quadro. O sujeito teria de um sentido mais tranquilizador. Mas, sobretudo, constatamos que há uma solicitação ainda mais poderosa da pessoa que o olha, isto é, o sujeito que observa o quadro. Este último cria uma relação com o espectador que torna-se assim interessado pela obra. Em suma, o sujeito não é uma identidade independente da tela. O corpo que observa e a tela que é observada funcionam em sintonia. Este é um ponto importante da abordagem geográfica do sujeito. Como seu sentido de provocação, Marcel Duchamp dizia a respeito do ready-made, o observador, não, é o observador que faz a obra. Essa brincadeira serve para compreendermos uma parte das relações que existem entre o sujeito e o objeto. O sujeito aparece na ligação íntima que ocorre com a obra pintural, mas não automaticamente e nem equivalentemente para todos. Essa ligação é uma relação de base dialógica e a mesma que encontramos nas obras literárias que evocam paisagens. A emoção que sentimos quando olhamos um quadro e lemos uma evocação de uma paisagem confirma a emoção que sente o indivíduo que torna-se um sujeito. Por exemplo, as paisagens apreciadas pelos românticos alemães ilustram bem essa emoção. Não são descrições de paisagens que existem como tal, mas sobretudo de um conjunto recomposto através de paisagens dispersas mais significativas. É esse tipo de ligação forte que Caspar David Friedrich procura expressar quando ele declara: o pintor não deve somente pintar o que ele vê diante dele, mas o que ele vê em si mesmo. Se ele não vê nada em si mesmo, ele abstém-se também de pintar o que está diante dele. A força dialógica da imagem vem do fato que ela solicita de maneira direta a reflexividade do sujeito observador. Lembro-me do final de uma visita ao zoológico de Villa Hermosa, no México. Entramos num ambiente que anuncia que vamos ver o animal mais perigoso da vida terrestre. Passamos uma esquina e encontramos-nos diante da imagem de si mesmo, tal como nos reflete no grande espelho. Inútil de lembrar aqui o psicanalista Jacques Lacan e o estágio do espelho, que conheço a criança, para compreender o quanto a imagem de si é essencial para se perceber como sujeito, como um ser ao mesmo tempo independente e ligado à percepção de si e dos outros. A incapacidade de construir uma imagem de si mesmo é o sinal de uma patologia grave e de uma incapacidade psicossocial grave. O distanciamento necessário entre a consciência de si e do meio ambiente confere mais uma vez um papel essencial à imagem, ou sobretudo à sua dimensão reflexiva. Na verdade, esse papel esta própria imagem, tendo em vista que ela não é o que ela representa e que nos foge irremediavelmente. O escultor Giacometti observava bem isso quando ele dizia que quanto mais ele avança, mais a forma recuada. É o que faz Marie-José Monzin dizer que não há sujeito sem imagem. A imagem é constituinte da relação entre sujeitos e do sujeito ele mesmo. Na sua discussão das diferenças entre ícone e ídolo, a propósito da guerra das icones bizantina, na Idade Média, percebemos o quanto a reflexividade é colocada em questão pelas imagens. O ícone se refere a uma semelhança que não é a realidade, mesmo que ela se aproxima dela. Apesar de sua fragilidade semântica, o ícone permite a constituição dos sujeitos e a discussão do que é percebido. Ela permanece aberta à interpretação. E por isso, ela pode servir para fundar o debate público, inclusive a democracia, como a imaginava Aristóteles. O ícone tem, assim, um caráter dialógico para o sujeito que se constitui e potencialmente para facilitar as relações entre sujeitos. De modo bastante diferente, o ídolo confunde a imagem com a realidade. O ídolo é monológico, excluindo o diálogo, impondo um sentido unívoco ao que ele representa, e reduzindo o sujeito ao estado de objeto. Assim, a imagem permite um diálogo que se baseia em processos cognitivos com base visual. Esses processos têm a vantagem sobre o texto escrito de evitar o problema do aspecto linear da informação partilhada. Mas é também possível elaborar procedimentos de escritura que minimizam essa linearidade. Por exemplo, como mostrou Daniel Arras, a escritura é suficiente para a vida de Lablache produzir as imagens que ele procura transmitir, solicitando aquelas que o leitor tem nele mesmo. Henri Gulli observou bem isso sobre a geografia regional, que pode utilizar imagens variadas, mapas, desenhos, fotos, flores, gravações de sons, etc., mas que utiliza imagens já existentes no leitor. Ela fala a língua de todos, um pouco porque ela se volta a todo o mundo. Mas também, o que é importante, porque ela convida o leitor a uma participação ativa, despertando sua memória e sua imaginação. Bom, para terminar, podemos dizer que utilizar a arte ou a literatura como objetos de reflexão e de diálogo possibilita transmitir uma visão sensível do sujeito geográfico e possibilita de entender geograficamente o sujeito individual, isto é, a necessidade de adotar e de aprofundar uma abordagem dialógica que leva em conta a narratividade, mas completando-a. Bom, pensei que falar disso, do tema relacionado ao diálogo, hoje, neste evento, foi uma oportunidade, porque eu conheço a grande capacidade, né, da geografia brasileira, do troca de ideias e do intercâmbio de ideias. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Pedro Adair pela sua conferência. E, dando continuidade à conferência de abertura, convidamos a fotógrafa Antonieta de Santana para falar sobre a exposição fotográfica que acompanha a programação deste evento. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à doutora Maria Geralda de Almeida, doutora Angelita Lima, que me convidaram para participar desse evento com a mostra fotográfica. E eu fiquei surpresa, porque durante 35 anos de fotografia, ninguém nunca tinha me convidado para participar de um evento Geografia, Arte e Literatura. Né? O que eu poderia falar sobre a fotografia? Ela fala por si só. Ela é um diálogo, ela é o sujeito que está no seu espaço, né? Então, no primeiro momento, eu fiquei um pouco confusa do que eu poderia estar apresentando para vocês aqui hoje. Então, dentro de toda uma trajetória de trabalhar o ser humano no seu espaço, no seu cotidiano, na sua vida, na sua luta diária, os povos indígenas, os trabalhadores rurais, as mulheres, as crianças, eu pensei, tem alguma coisa a ver com geografia? O que me antecedeu, o Sr. Vicente, o Dr. Vicente? Eu fiquei feliz de ouvi-lo, né? E sim, me sinto feliz de estar aqui hoje, de poder estar contribuindo com os doutores, com os estudantes e com todas as pessoas que estão participando desse evento. O fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, ele que já faleceu, ele dizia o seguinte: os objetos que nos ocupamos da fotografia, com a fotografia, estão em constante desaparecimento. E uma vez desaparecido, não há qualquer recurso capaz de fazê-lo voltar ao seu ambiente. Porque não há garantia de permanência de nada no espaço, porque desaparece. O traçado da rua muda, nós envelhecemos e morremos, os índios perdem sua terra, os trabalhadores rurais perdem sua terra. A casa, aquela casa original, já não é mais a mesma. Então, nada mais a dizer para vocês, muito obrigado por estar aqui hoje, podendo mostrar um pouco daquilo que eu consegui captar nesses anos todos de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Danieta. Chamamos agora a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia dessa instituição, Ana Carolina Oliveira Marques, secretária do evento, que irá nos apresentar uma parte dos informes em nome da comissão organizadora do Sigelo Literário de 2015. Boa noite. apresentar, a Luciana já me apresentou. Primeiro eu reforço as boas-vindas ao nosso diretor Arte e peço licença para ler um breve texto que eu elaborei para não correr o risco de esquecer os pontos que a gente quer trazer aqui para vocês. Em nome da comissão organizadora, trago alguns informes acerca de nossas intenções para com o evento, também os desafios postos à realização do Sigelo Terarte e sugestões para o andamento das atividades ao longo desses dois dias que estão por vir. Começo dizendo que a organização desse evento não foi fácil. Tivemos que nos desdobrar para realizar um evento na atual situação política e econômica do país. Um evento sem financiamento, apenas com a colaboração de algumas instituições, que eu peço licença para ler rapidamente as siglas mesmo, o IESA, o Logoter, o Programa de Pós-Graduação, o PPGEL, a UFG, a PROEC, a ASCOM, a Sociedade de Comunicação, a TV UFG, o Sindicato de Docentes da UFG, a DUF, a FUNAP, a AGB, Seção Goiânia, a USP, a UNB, a UFT e a UFGD. Bom, além disso, além de não ter financiamento, esse ano o Sigelo Terarte ocorre entre dois grandes eventos da geografia brasileira, que foi o Encontro Nacional da ANPEJ, que ocorreu há poucos dias atrás na cidade de Presidente Prudente, e o Simpósio Internacional de Geografia Agrária, que ocorrerá nessa próxima semana aqui no IESA. Sem dúvida, isso, né, essa situação, essa posição do Sigelo Terarte esse ano, contribuiu para a redução do público e das possibilidades de financiamento. Todavia, não queremos, com isso, justificar as falhas da organização ou o comprometimento da qualidade do Sigelo Terarte. Pelo contrário, reforçamos que este evento é resultado do esforço coletivo de artistas, estudantes e professores de diversas formações, temos a Angelica, a Luciana, que vem do jornalismo, enfim, de diversas formações, e enfrentar com dignidade os obstáculos que, do nosso ponto de vista, tendem a compor a trajetória daqueles que se dispõem a questionar o que está posto como ciência e como cientista. E é essa vontade de enfrentamento que nós queremos compartilhar com vocês agora. Acredito que vocês notaram que a programação do Sigelo Terarte foi pensada para que todos ouçam a todos. Por isso, não haverá atividades simultâneas. Desse modo, é importante que respeitemos os horários. Só assim daremos ao outro a oportunidade de fala. Preocupados com isso, acordamos em comissão que as atividades propostas ocorrerão no horário marcado, independente da quantidade de participantes presentes naquele horário. Então, o nosso pedido é que vocês se atentem à questão do horário. Por outro lado, nós valorizamos a liberdade dos participantes a interferir na programação, caso seja uma decisão coletiva. Portanto, será dada a oportunidade de discutirmos em grupo a modalidade das apresentações e todo o funcionamento das sessões de trabalho. Caso seja necessário, não vemos problemas na junção de sessões, por exemplo. Né? Se a gente sentir um esvaziamento, isso a gente vai sentindo ao longo do evento. E ao final do evento, pensamos também em dedicar um momento para uma síntese avaliativa do Sigelo Terarte e para repensarmos os rumos dessa proposta de evento e desse campo. Enfim, dados informes, reforçamos os nossos agradecimentos com a participação de todos e todas nesse evento. Em especial, agradecemos o professor Elimar Pérez Xavier e a professora Maria Geralda, né, que não mediram esforços para que o Sigelo Terarte ocorresse com qualidade. Obrigada, bom evento a todos. Obrigada, Carol, pelos informes. Eu vou dar mais alguns informes para finalizar a semana de abertura. Convidamos todos os presentes a confraternizarem conosco agora, logo após o encerramento dessa sessão, no restaurante da Baiana, onde será oferecido um jantar com um show da cantora goiana Bel Maia pelo valor de R$20. Então, quem ainda não pagou e está a fim de participar, pode procurar o credenciamento pessoal da secretaria e fazer o pagamento. O endereço do restaurante fica fixado aqui logo na saída do auditório. Tem um cartazinho escrito festa de abertura e aí tem o endereço lá da Baiana. Na ocasião, ocorrerá também uma sessão de lançamento de livros, organizada pelo nosso colega do Laboté, o professor Bento Fleury Curado. O evento disponibilizará ônibus para a festa de abertura. O transporte já se encontra no estacionamento do prédio e fará o traslado dos participantes para o restaurante e, posteriormente, à meia-noite, do restaurante para o centro da cidade. Pedimos a todos interessados, então, que se dirijam, né, logo após o encerramento aqui, imediatamente à saída do prédio, no estacionamento, e agradecemos a presença de todos e todas. Lembramos que amanhã, às 8 horas, retomaremos as atividades aqui com as sessões de trabalho e sessões temáticas. Então, até meia-noite, gente, acho que é suficiente. A gente começa com a festa e continua com os trabalhos amanhã. Tenham todos uma boa noite e uma boa festa. Muito obrigada pela participação. Aqui do lado de fora do auditório, para que vocês prestigiem essa exposição. Então, quem vai ficar, ela vai ficar disponível durante todos os dias do evento, até segunda-feira.